noi poco frutti ma te, di sempre il tuo vero amore con me, già che non c'era papà niente, so che è molto che fai stava da me. Fazer poema lá na vida é brinquedo, ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu, porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Só que tarde, o salgueiro, mangueira, foi logo cruz de matriz. E sempre morreram muito bem, que a vida não quer a papai ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara, quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Bye.